você lá no porão. Um baú velho com cartas, doce recordação. Lá estão suas poesias, ironias, brincadeiras de amor, sonetos, verdades, algumas linhas de dor. Mando lembrança por todos que passam aqui, pra que nunca se esqueça do que fiz por ti. Não tô jogando na cara, só quero que não se esqueça que quando eu falei tudo aquilo foi com certeza. Tá bom, tá bom, não vou começar. Amanhã bem cedo, prometo, vou me desculpar, pra mais tarde olhar nos olhos e dizer que 90% da minha alma pertence a você. Os outros 10% eu tenho que representar, olhar pra aquele filho da puta e me disfarçar. Linhas reais dedicadas pelo dedicado, um anjo preto parado na janela do seu quarto. Você está sintonizado na CVR-FM. Pra você, aumente o seu dai. A FRURUDE. Escuta o som. Não admito, sinto, de forma alguma, que nossa diferença atrapalhe nossa luta. Amor não enche barriga, mas é tudo que eu posso oferecer. Um sorriso, um abraço, tudo para você. Meus valores são diferentes, já deu pra perceber. Pra mim a vida é muito mais do que vencer. Nossos direitos serão conquistados com muito trabalho. Apenas com muito esforço não seremos derrotados. De fatos, amigos e amigos, e muitos amigos. Essa é a minha vida, um pouco diferente. Não pense que é só sonhos que invade a minha mente. Estou aqui sempre, sempre na espera, lutando por um futuro melhor, então não se atravessa. Quero andar com os pés descalços e escutar a chuva, e ser surpreendido pelo tamanho da lua. Tomar água do filtro após o café com pão, na sequência lavar o rosto e você enxugar as minhas mãos. No trono da beleza coroada a rainha, simplesmente fina, simplesmente minha. Muito obrigado a vocês que ficaram sintonizados na CVR-FM. De coração para coração, uma boa noite.